Super Controle. Let's ride. E estamos começando mais um Super Controle Podcast direto aqui do Quartel General do Super Controle, direto... Voltando, né? 800 quilômetros abaixo da Fenda das Marianas. Região Sul de Carlos Barbosa, né? Sim, com certeza. Estamos aqui nesse ambiente fervoroso para falar de coisas muito, muito antigas. Que vocês jovens, você ali... Ai, esse Uncharted 3 aí, que jogo ruim. Você não sabe de nada. Você está ali jogando Forza e achando o máximo. Você não sabe de nada. Vamos falar sobre quando tinha que ter amigos para ter jogos. Fuca. Sim, só assim consegui, através de Rafa, jogar Lamborghini, grande jogo de... Veja jogo. Só. Lamborghini. Vamos falar hoje sobre jogos antigos de PC, os Abandonware. Opa, isso só lembra uma coisa, minhas épocas antigas de aulas de informática. Stunts, ABS. Da era de quando as pessoas faziam aula de informática e não nasciam sabendo com 3 anos. Então, eu sou o Julie e Lotus versus Forza. Lotus ganha muito. Eu sou o Fuca e na minha época eu tinha que ver se os jogos entravam no Winchester, se cabia no Winchester. Eu sou o Lanzonet, eu comprava um disquete e levava jogos para jogar na minha escola de informática, porém não tinha PC. ABS. Ó, sim, hoje temos convidados físicos. Você é acostumado com internet, temos pessoas aqui. Vocês não sabem como é isso, ter mais de 3 pessoas na sua casa, não? Você sabe. Exatamente, porque esses convidados são de uma época onde internet era sonho, era coisa militar ainda. Era coisa militar, tinha aquele filme Jogos de Guerra com Matthew Broderick. Então, como os convidados são tão velhos quanto nós... Um dos convidados, vocês já conhecem? Do cast Duke Nukem, Leonardo Grison, por favor, se apresente. Eu sou o Grison e eu gostaria de dizer que jogos antigos não existem, porque os clássicos são eternos. Isso que é bonito, é o cara, né? Estamos aqui com mais esse inédito que prometemos e citamos ele várias vezes nos cast, mas ele não sabe, porque é um cara muito ocupado e de barba. Sim. Estamos aqui com Rafael Dalcin. Valeu, galera, eu sou o Rafa. Esqueçam Windows, esqueçam internet. Bem-vindos ao mundo do DOS e do disquete. Aê! Marvox está chorando já. Ele está esperando o Marvox, espero que esteja escutando. Marvox anos 70 ali chorando, ó. Então tá, vamos aos e-mails. Vamos pôr o disquete dos e-mails, então. Vamos lá. Chegamos a mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle Podcast e eu estou aqui com ninguém, né, cara? Me deixaram aqui sozinho nessa porra porque eu não participei desse cast, então acho que é uma forma de vingança do pessoal. Então, como estou sozinho, serei breve aqui com vocês, certo? Então, recados, o pessoal me mandou e-mail pedindo sobre os feeds do iTunes e o feed comum. Gente, eles estão funcionando, eles estão aí na página logo abaixo aí do download. Então vocês cliquem aí, assim no nosso feed tá tudo certo, funcional, depois de muito tempo. Então quem pediu ainda tem dúvidas, é só clicar aí e assinar, beleza? Outra coisa é a página no Facebook, facebook.com/supercontrolepodcast. E o Twitter, @supercontrole. Vocês podem ir aí no elenco ver nossas PSN, IDs e Raptors e tudo mais. Aí vocês podem adicionar a gente por jogatinas online, que o pessoal ultimamente tem pedido também. Então, pô gente, é só entrar no site e ver aí que tem toda as informações, certo? Outra coisa então, Oscar do Super Controle. Na semana que vem a gente vai ter o último Pocket do ano e depois, na outra semana, vai ter o Oscar especial, que vai ser bem parecido com o do ano passado, então vai ter umas 4 horas de duração e a gente vai ver depois o que vai fazer, se a gente vai ficar de férias uma ou duas semanas, a gente não pensou isso, mas até na semana que vem vocês serão avisados. E o pessoal também veio perguntar sobre o Super Controle Pocket, por que ele tá tão grande assim, já que o nome dele é Pocket. E sim, no ano que vem a gente vai mudar o nome, daí vai ser só Super Controle Podcast normal. Mas vai seguir a mesma linha, né? A gente vai comentar as jogatinas, a gente vai comentar aí as notícias, alguma coisa interessante aí, beleza? Então não se preocupe, o podcast tá grande, melhor, né? Está maior, né? De tamanho, então fiquem frios aí que é a mesma coisa, não muda nada não. E vamos lá então, vamos para a leitura de e-mails. Então o primeiro e-mail aqui é do referentes ao podcast de por que não terminamos mais jogos, né? Então o primeiro e-mail aqui é do Flávio, 16 anos, estudante de Bauru, São Paulo. 16 anos de Bauru, deve ser amigo do Caio, né? Olá, conheci o podcast graças às participações do Rufino, olha aí, e tem algumas questões a serem levantadas. De onde vocês vêm? É uma mistura de sotaques muito diferentes. Queria saber originalmente de onde é o dono do site. Bom, na realidade, cara, o site ele é meio que de Caos Barbosa, Rio Grande do Sul. Então tem ali nas informações também um pouco da história. Pelo jeito é a primeira vez que tu escuta, os sotaques sim são um pouco diferentes. Então tem gente de Minas, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de São Paulo e, é claro, o pessoal do Sul. Vamos lá, então, continuando aqui, ele fala: o Julie fala daquele jeito mesmo ou ele faz um personagem? Ai, cara, o Julie sim, ele é daquele jeito mesmo, não se preocupa, o sotaque daqui é assim, meio forte mesmo. E aqui ele continua: aqui vai a minha lista de por que não termino mais jogos. E aí ele começa aqui: jogos ruins, essa geração está lotada de games fúteis que não me agradam por total, seja na história ou em mecânicas repetitivas, ou até mesmo nos jogos anuais, e se sentido como Assassin's Creed ou Call of Duty. Eu não sei se concordo contigo em mecânicas repetitivas, porque eu sei que... É que o Assassin's Creed ele tenta mudar, mas ele não, ele muda pouco, e o Call of Duty, sei lá, é Call of Duty, então não sei o que esperar. Mas não são jogos ruins não, cara, eles são bons, assim, o Call of Duty ele é repetitivo bastante, mas eu acho maneiro. E aí ele continua aqui: jogos com mecânicas ultrapassadas, como o novo Final Fantasy, aliás, como qualquer JRPG atual. Jogos online, qualquer MMORPG que não percam seu tempo neles. O atual, que de tão ruim ficou de graça, é o novo game Star Wars. Olha, não comento nada sobre isso. Jogos que não sabem o que são. A exemplo, posso usar um atual, que é o caso do Hitman Absolution, que por hora é um jogo stealth, por outra hora é um game aberto que te dá diversas opções. Por exemplo, em algumas fases é necessário matar um personagem, mas o ranking após passar da fase é estabelecido por quantas tentativas de conhecer o cenário, coleta de itens foram feitas, e não por melhor jeito de matar esse tal alvo. Olha, o Hitman eu não joguei, eu tenho que ver com o Yuri se essa sua afirmação bate, mas eu não sei, eu não sabia que ele era um jogo que dava tudo aberto, assim, ou pelo menos a fase aberta. E... quer dizer, sei lá, eu não joguei ainda, então não posso opinar nada. E aqui ele termina então, e... também nos jogos que usam controle de movimento como principal fonte de mecânica. Ele acha que ele quer dizer do Move, do Kinect, enfim. Obrigado a todos como é meu primeiro e-mail e espero que leiam. Ok. Abraços e parabéns pelo grande trabalho. Espero que lancem logo os próximos podcasts. Sai quinzenalmente? Sim, senhor. Quinzenalmente, podcast temático. E semanalmente, daí, tipo, tem aquele pocket que é as nossas jogatinas e algumas notícias comentadas. Beleza? Então valeu aí, seu Flávio Correia. Obrigado pelo e-mail. Vamos ler mais um aqui, então, pra não deixar o cara esperando, né? Bah, tem vários aqui. Obrigado aí pelo Marcos Melo, Luciano, Rodolfo, Rodrigo... enfim, vamos ler aqui o do Rodolfo. Rodolfo Galeão Correia, 23 anos, Curitiba, Paraná, estudante. Bom dia, pessoal do Supercontrole. Acompanho o podcast desde o episódio de Dead Space. Foi muito show e continuarei acompanhando. Vocês só cresceram desde então, meus parabéns. Essa é a primeira vez que mando um e-mail para elogiar, mas também para criticar e comentar o podcast. Por que não termino mais os jogos? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que não termino porque tem muita coisa para jogar. Sou meio ansioso e acabo querendo jogar sempre os últimos lançamentos ao invés de terminar o que tenho comigo. Acho que o último jogo que terminei foi Ghost Recon. Gosto de jogos mais curtos porque dá para terminar sem peso na consciência. Agora eu discordo, porque antes não terminávamos mais os jogos como o convidado falou. Eu terminava muito mais antes jogos no meu Super Nintendo do que hoje. Não sei se a pirataria do Play 2 me corrompeu e passei a ter um monte de jogos e por isso nasceu essa ansiedade, mas antes terminava muito mais do que hoje. Uma crítica, não reclamação, mas não dá pra saber quem é quem do site e quem é convidado, porque tirando o time Dreamcast, Super Controle, tem gente que aparece e não aparece sempre. E aí ele pergunta se o Ogro é do site, se a GG é do site. Então o Ogro é do Phoenix Down, meu amigo, Thiago Salvador, e ele fala aqui: nunca vi ele antes, lembro que ele comentava no download. Então é isso aí, cara, o Ogro é do Phoenix Down. O Rufino é do site, lembro que ele fazia uns vídeos, mas parou, e agora participou de 2 casts. Sim, o Rufino ele é, às vezes ele participa de alguns casts, os vídeos ele parou porque ele tava com vestibulares e tudo mais, ele quer fazer medicina, então imagina, né, imagina, o cara tá meio fudido aí, mas ele disse que vai voltar ano que vem aí, assim que ele terminar todas essas paradas dele com os vídeos. E ele... e é isso aí, gente. É isso, chapas. Um abraço de Curitiba pra vocês. Então, valeu aí, seu Rodolfo Correia Galeão, pelo seu e-mail, certo? Então, gente, já tá com, sei lá, 9 minutos deu falando sozinho aqui. Então, vamos parar já com essa porra aí que tá estranha. Até semana que vem, pessoas, no Pocket. Então, fiquem aí com o podcast sobre jogos antigos de PC que eu não participei, porque eu nunca tive um PC pra jogar jogos antigos. Eu só jogava Adventures. Então, sei lá, não sei se isso vale como antigo. Enfim, valeu. Então até semana que vem. Abraços e abaio. Aê, estamos de volta. Sim, já tirei o disquete aqui, já troquei o disquete, disquete 2. Disquete 2, disquete 2 de 2. Você jovem, né, reclamando aí dos gráficos, vamos mostrar pra vocês que a gente sabe, por isso que o Super Controle é super, senão seria só controle podcast, né? É, só pra vocês entenderem, vocês que acham que conheceram disquete, né, que vocês um pouco mais antigos viram, né, o disquete, conhece, circula na ou internet. Vejam, vem em piadas, né? É, esse flop aí é o Drive A, vocês não conheceram o B, um troço que era maior que um CD, tu enfiava naquele troço e o bolachão, tá aqui dizendo Rafa, e tu tinha uma chave que tu fechava ele pra ele não pular fora. Tu fechava fisicamente ele pra ele não pular fora. Pergunta, era uma versão maior daquele disco do PSP? Falando Neto, provando a leite com... Não, era um disquete grande, cara. Eu lembro da entradinha, mas nunca vi o tal do disquete grandão. Eu não tenho, tu deve ter em casa. A gente tá brincando aqui com vocês, vocês já estão de cara, né, porque nós não vamos falar de coisa nova, vamos falar de clássicos, mas é bom pra vocês ouvirem, pra vocês aprenderem como é que foram as coisas. Aí você vai na casa do seu amiguinho, aquele gordinho, aí você vai dizer, sabe por que existe o Drive C? Porque o A e o B era da antiga. Aí tu conta pra ele e vai te achar um mestre. É assim que funciona a vida, né, Fuca? Ou não. Então tá, vamos localizando vocês. Somos numa época em que não tinha internet, tá? Você sabe, a gente já falou isso, né, no cast mais antigos. Então, a gente pegou uma época em que os jogos, no início, vinham em revistas impressos e as pessoas tinham que digitar o código pra fazer funcionar. Mas felizmente nós não somos dessa época. Como assim? Sim. Os primeiros Adventure, aqueles que eram só de texto, vinha nas revistas tipo Virtual Basic. Aí tinha que digitar todo o jogo, porque não tinha como passar. Então nós, felizmente, somos da época do disquete. Então as pessoas tinham computador, grandes empresas tinham os computadores, né? Lembro que eu e o Rafa íamos jogar na empresa do pai do Rafa, porque quem tinha computador era Marajá. Era um privilégio. Era Marajá. Um privilégio ter um computador, né? Então só numa empresa ou num escritório pra ter... Quem tivesse um em casa era rei essa época. Sabe quem tinha? Fernando Collor tinha, porque ele era Marajá, Marzonete. Marajá, patrão. Meu bruxo. Hoje é só piadas antigas, porque piada com Collor, as piadas aí sabem o que que é, né? Tem uma foto minha atrás do Collor, o Ricardinho Ventura fez uma montanha, fez a careta atrás do Collor, ABS. Ah, com certeza. Então, nós tínhamos na época, era primos e eram vizinhos e eram pessoas distantes, assim, dificilmente eram nós que tínhamos os computadores. Logo depois, foi aquele pedido, 12 anos pro pai me compra um computador, que custava em torno de uns 4 mil reais, se você ver hoje em dia, porque era caro pra caralho, né? Eu lembro épocas de colégio, bah, aquele coleguinha é o cara que tem o computador, puta merda, vamos ver o dito cujo computador, meu, e o cara era fresco, não, tem que ter tal hora, o momento que meu pai e minha mãe não estão em casa, tu vem lá ver, e nós ficava só olhando, e olhando aquela, mexendo aquela tecnologia, e nós assim, que ia fuder, nunca terei. Tem outra coisa, o pessoal reclama que hoje os computadores são lentos, não tem paciência. Naquela época tinha que ligar o computador e tomar café, jantar, depois voltar. Já tava feliz. É que nem carro álcool, tinha que deixar esquentar pra funcionar. Eu tenho um carro álcool, um abraço. Não, e realmente era assim, ó, quem lembra, quem, a não ser que entrar, ligar o computador, entrar no DOS, entrar no Windows pelo DOS. Não era direto, né? Isso. Depois foi indo, né? C, dois pontos, né? Aí tu entrava na repartição do HD. Isso. Então era um caminho duplo pra entrar. E sendo que os jogos não funcionavam no Windows, porque o Windows era muito podre. Sim, porque sim. O DOS sim. Era mais poderoso, né? Pois então, é. Nesse início, nós tínhamos os computadores assim, então era um evento jogar, né? Era uma sim. Coisa assim, fim do dia ou uma vez por semana ia lá na casa, no, na empresa do pai jogar. Pra exato. Mim, computador era pense bem. Essa época o pessoal fazia aula de informática, mas não pra aprender a mexer no computador, pra jogar no final da aula. Claro, a grande né? Alegria era quando terminava a aula e o professor deixava jogar. Tu ia bem na aula assim e no final, tá bom, aí deixava jogar. E aí tinha as escolas de informática, pense, na época ninguém sabia mexer nos computadores, só os jovens e as pessoas das antigas, né? E quando uma pessoa dizia, ele trabalha com computador, era sinal de muito dinheiro. Mas e... então, assim, já que o assunto é jogos na antiga, acho legal a gente comentar nossas primeiras experiências com jogos, né? Primeiro jogo que eu joguei no computador. Mas então, Rafa, quero começar contigo aqui. Qual foi a tua primeira experiência com jogos no computador? Peraí, deixa eu mexer aqui meu 486. Mexe aqui. O teu Winchester ali, ver se 486. Primeiro jogo que eu lembro de ter jogado no PC foi Lotus. Jogo de corrida, bacana. Eu lembro, o primeiro jogo que eu vi foi na casa do Dani, no seu 486, no seu Windows 3.11. Um jogo de corrida também, Indy 500, né? Olha ali. Indy clássico, Indy 500. Citado muitas vezes. Eu era muito fã de Fórmula 1, Fórmula Indy. Hoje menos, acompanho menos, mas ainda gosto. Mas na época, nós jogávamos no Mega, no Super NES, tá? Tipo, o Super Monaco GP, tinha aquela... Tá, legal, eu vi e tal. Mas quando tu via o 3D, que o jogo tinha aquele lance de replay, que dava os acidentes em câmeras, eu... Bah... O que é isso? É o futuro, Grison. É o futuro. Não tem explicação até hoje a revolução que foi esse jogo chamado Indianapolis 500. A gente abria o computador, né? Não tinha Windows, era CD Indy. E depois tu Enter, aí tu escrevia Indy Enter. Isso, né? Isso. Os nossos eram pirateados, né? Então a gente já saía jogando. Isso. Os que não eram pirateados, ele abria uma tela e ele conta a história de Indianápolis, conta um evento histórico e pergunta a resposta. E aí o cara que comprou o original, nunca sei, não conhecia essa pessoa, ele ia lá no livro que existia junto, ele olhava a página e dizia a resposta era tal. Aí tu podia entrar no jogo. Sim, era só né? Assim pra entrar no jogo, né? Também usava esse sistema. Mas pessoal, ele não era um jogo, ele era um simulador. Sensacional, tá? Sensacional. Pra vocês terem uma ideia do nível de realismo, o carro estraga, coisa que no Gran Turismo até hoje não acontece. Pra vocês terem uma ideia, mas assim ó, não é damage. Ah, ele bateu, o carro ficou amassado e ele continua andando. Não, tem que abandonar a corrida porque estragou o carro. E não precisava nem bater. Um pneu mal calibrado que superaquecesse, ele estourava. Ou às vezes o pneu estourava porque afinal pneus furam na vida real. E você achando que seguir uma listra verde é simulação. E isso então realmente chama a atenção. Fora que assim, o realismo dele também é maior do que o do Gran Turismo, é de simulador. Isso é uma coisa que parou no tempo. Eu acho que até hoje o simulador mais realista que já se fez, e muita gente concorda, é o NASCAR 2003. É, ou seja, quase 10 anos atrás, que na verdade eles só remaquearam o NASCAR lá de 97, 98, por aí, que é da mesma empresa que criou o Indy 500. Então é, a ideia é a mesma. Né? Sabe que eu acho que nessa época eles tinham uma certa divisão, até acho que inconsciente, assim, que videogame era pegulizado. E computador não, computador era uma coisa mais séria, assim. Tinha que levar a sério, não era assim uma jogadinha e tal, porque tinha os modos de corrida, né, que tu jogava, claro. Tantos por cento da corrida e tal, inclusive tinha a opção de correr as 200 voltas em Indianápolis real, né, que dava 4, 5 horas de corrida. É, eu sou um dos poucos que finalizei uma corrida de 200 voltas, acho que não ganhei, era muito finalizei. Difícil. Eu nunca finalizei. Eu joguei a sério esse jogo, assim, treinando, ajustando. Com que carro tu jogou? Com o Penske? Todos um pouco. Não, o Penske não era o meu melhor desempenho. Meu melhor desempenho era com a Lola. E tu, Lanzoni? Que computador que tu mexeu? Que jogo que tu lembra, assim, que tu Eu nem lembro iniciou. A configuração sâmica era Windows 3.11. Sim. Na Logical Beats. E o jogo era Stunts. Por que Stunts me marcou tanto a minha vida? Além de tu correr, tu fazia pista como tu queria. Sensacional, sensacional. Tu fazia pista como tu queria. Eu fazia até aquelas piruetas, como é que se diz? Looping. Os looping. Botava cenário celeiro, árvore, parque de diversão. Só que eu sempre fazia pra brincar uma ponte extensa, cheia de curvas, só pra ver o efeito de cair na água e tu dentro do painel do carro... afundando assim, o teu carro quebrava. O replay era sensacional, cara. Tu via teu carro capotando assim, meu, acho que era 94, acho que era. O Stunts, cara, eu digo, eu conheço vários, tem um muito famoso que é o Truckmania. Hoje em dia tem um jogo que de fazer pista que é o mesmo feeling que o Stunts. E não tem jogo de fazer pista tão fácil quanto o Stunts. Eu já vi vários, assim, é o jogo mais fácil de fazer pista do mundo, porque tu vai lá, tu faz como tu quer e deu e joga. Cabia no disquete, tinha muita opção de tu fazer pistas, assim, cara, era absurdo. O mais massa era pôr as rampas, né? Aí você põe uma reta com uma baita rampa e um prédio no meio pra pular em cima do prédio. E tu pulava em cima do prédio. E se tu não ia com a Indy, tinha um outro. O Porsche. Acho que eram esses dois. Se tu não ia com nenhum desses, tu batia no prédio. Porque tu não tinha velocidade. E tinham os rivais. É, eu ia falar, né? Dos rivais. Os rivais. Aí o primeiro era um nerdzão de óculos. Que ele muito dirigia. Ruim. O cara era muito barbeiro. Não tinha nem graça tu andar com ele. Tu apertava um pouco ele na pista, ele se cagava todo, batia o carro sozinho. E o mais fodão, né? Skid Vicious. Ah! Skid. Cara, acho que é Skid Vicious que eu lembro que tinha um personagem que era uma tiração com um membro de banda desse. Né? Não, e tinha uma mulher também, que a mulher, ela também dirigia tri bem, mas era estereotipado. Era gatinha. Era estereotipado total, assim, né? O nerdzão, assim, que dirigia a caminhonete. E o Stunts tinha um negócio que era, gente, parem e pensem. Olha a diversão. Andar de ré pra destruir os carros, voltar, destruir os carros, pular de coisa, e a diversão no Stunts era o quê? Destruir as placas. Aham. Uhum. Tu não importa se tu perdia, tu ia lá e destruía todas as placas. Muito bom. Não, deixa eu falar as minhas primeiras experiências. com um jogo de PC. Vamos deixar claro aqui, eu devia ter falado antes, mas ok. Os jogos de PC na época, cara, acho que até o Play 1 ali, porém, era totalmente diferente dos de videogame. Não tinha muito jogo melhor de videogame pra PC e não tinha jogo de PC pra videogame. Um, pela potência, outro, porque as produtoras eram totalmente diferentes. Não tinha, assim, vai citar o jogo de computador pra videogame. Não, é impossível, saca? Vocês têm que ter noção quando a gente tá falando do Indy 500, do Stunt e tal. É gráfico do Star Fox 1 de Super NES, nesse nível. Pra vocês terem uma ideia, o 89, por aí, é o Indy 500 que a gente falou, que é 3D, que tem um damage melhor que o Gran Turismo 5. Numa época que, olha, os videogames, pra ter um jogo desse nível, eu acho que foi 95 e 96. Por aí. E olhe lá. Mas, assim, ó, meus primeiros jogos. Eu lembro que eu jogava, então, Atari muito, assim, com meus irmãos, e eu via o Master lá no meu primo. E aí, já tinha uma noção dos jogos, assim, mas lembro os primeiros que eu vi de PC, se não me engano, foi com o Rafa, né? No mesmo lugar que nós vimos os jogos. E eu não tenho certeza se foi o SimFarm ou o SimCity. Foi um pouco dos dois. É, dois, mas eu acho que foi o SimFarm, cara. Só um parênteses, o primeiro dessa série Sim da Maxis que eu vi foi o SimTower. E aí, eu acho que foi o Lotus também. O Lotus, assim, gurizada, ele é um jogo que tu vê de trás como o Top Gear, só que muito antes do Top Gear. Então você tinha caras da Lotus. Uma musiquinha bacana. Sim, aí tu escolhia a música, os cenários era legal. Eu lembro que tinha um cenário que era tipo num penhasco, assim. Tinha, no deserto. Isso. Também. Então era o mesmo feeling que o Top Gear 1, só que, claro, com os gráficos mais quadrados, né? Cada resolução era 640x480, né? 320x240. Se tu botava 640x480, que era o máximo dos monitores na época, tinha que ter um computador poderosíssimo. Tinha que ligar o botão turbo. Ah, é? Olha, o botão turbo. Eu nunca vi alguém desligar esse botão, mas assim como a gurizada hoje brinca de overclock, na época tinha turbo. Então, tu ligava o turbo, aumentava o processador. Às vezes era até no CPU, lembra? É, de 700 MHz ia pra 800, por aí. Tá, mas e era lenda ou é verdade que deixar muito esse botão turbo superaquecia? O meu ficou direto, assim. Mas eu peguei um pouco depois, assim, eu tinha o 586, que era o rival do Pentium. Olha, né? Ali. E o meu computador tinha 8 megabytes de memória RAM, que era algo considerável. Meu, não, o gordo tinha um HD que era 4 GB. O grande, o meu era de 1 GB. E aí o gordo dizia assim, Julie, e não acabava mais, nunca enchia. Eu gravava tudo que eu tinha e nunca enchia. Ó, até hoje eu tenho o meu de 1 GB. Esses dias eu tentei vender no Mercado Livre, ninguém comprou. E o som que ele faz é a coisa mais linda, é o som daquela época. E o Julie comentou sobre dois jogos que eu acho que nós temos que também aí falar alguma coisa, sobre o SimFarm e o SimCity, né? Dois simuladores aí que marcaram a vida aí de muitas pessoas. Não, SimFarm, cara, não faz um ano que eu joguei SimFarm, instalei e joguei SimFarm. Não existe jogo melhor de simulador de fazenda, sim, rapazes, simulador de fazenda, do que SimFarm. Vaca, cavalo, plantar laranja. Você aí jogando Fazendinha Feliz, FarmVille, SimFarm, SimFarm era a vida, era foda, porque tinha que saber onde pôr os venenos, a época que plantar, fazer os negócios pras vacas, tinha que fazer a vala. A tristeza da seca. Quando dava seca, pá. E tu plantava num terreno, esse terreno ficava deteriorado, tu tinha que fazer o rodízio e plantar em outra terra. SimFarm. Tem que ter um planejamento, não é FarmVille do Facebook, não, isso é bobagem. E era um disquete, SimFarm era um disquete, eu lembro. SimCity... Que vocês conhecem, já ouviram falar muito do SimCity, o clássico 1, que tem até pra Super NES e tal. SimCity 1, bom, pra te ver, o Super NES tinha o SimCity em 92. O SimCity é de 80 e lá você vai nos PCs, né? Ou 1, né? Mas o 1 eu não cheguei a conhecer, a gente já comecei direto pela revolução e pelo amor, o SimCity 2000. Pra mim, o SimCity 2000 até hoje é o melhor de todos os SimCities. Não tem SimCity 3000, 4000, esses... E os gráficos? Revolucionário. Esse jogo. Tu tinha que controlar uma cidade, fazer o equilíbrio dela entre indústrias, comércio, área residencial. Tu tinha que atender os desejos do povo. Claro. Tu era o prefeito. O povo tava triste. Era tu que governava a cidade. Tu botava um parquinho. Ficavam felizes. O povo tava triste. Agora sim, vocês, os planos de campanha de vocês é jogando SimCity 2000 e então. Tal. Olha ali, ó. Abraço! Eu vou falar. Temos aqui, vocês não sabem, o Rafa aqui que tá com nós. Ele é vereador da nossa querida Carlos Barbosa. E ele já projetou sua candidatura no SimCity. É verdade. Todos sabemos que ele treinou muito no SimCity para ser prefeito um dia, né? Porque aqueles secretários do SimCity eram muito chatos. Era da educação, era chata. Até hoje meu sonho é fazer um arqueológico de verdade. Eu ia dizer... Eu quero fazer o Rafa, quando for prefeito do mundo, vai fazer o primeiro arqueológico. É que só pra vocês entenderem, né? Então, o jogo, né? Você podia começar em 1950 ou no revolucionário ano do futuro de 2000. 2000 era o futuro. Gente, era 2000 futuro. Era futuro. E aí o seguinte, né? Tinha que começar em 1900 porque as coisas eram mais fáceis, né? Então dava mais tempo. Aí tu ia evoluindo junto com a tecnologia. Começava, as indústrias não eram muito revolucionárias. Tinha as... Que tu tem que fazer tudo na cidade, né? Então tem que gerar energia. Então tu só tinha hidrelétrica e não sei o quê. Depois, quando chega o futuro, começa a vir usina nuclear, usina solar, difusão. Que, aliás, a gente vê esses ambientalistas hoje em dia falando em Belo Monte, não sei o quê. E a gente olha e pensa... Não jogou SimCity 2000. Você não saberia que no lugar de uma hidrelétrica, para fazer a mesma energia com energia eólica, tu tinha que encher a cidade com aqueles cataventos. A gente verdade, já sabia isso naquela época e hoje quem é da ciência sabe que é verdade, ou seja, não jogou SimCity, né? E sem falar, lembra que tinha aquela cidade que vinha junto, que era dentro do vulcano? Vulcano, era dentro do vulcão, assim, uma cratera. Era uma, tu podia fazer o cenário como tu queria, né? Então fazia morro e tal, essa, tudo certo. Essa, outra coisa bacana no sentido, tu montava o cenário, o terreno, como tu queria com rio, com lago, no litoral. Tu já começava por aí, antes de começar a montar a cidade, tu escolhia o terreno, onde a cidade vai se desenvolver. Essa coisa é bacana também. E tem algumas coisas que iam acontecendo ao longo dos anos. A tecnologia ia mudando, como já foi citado. As usinas de energia. Apareciam novidades, até nos jornais. Era legal, sempre aparecia no jornal. Não, eu ia falar dos jornais. Final... Os jornais eram muito engraçados, as notícias. Que dava sempre as revolução. Como é que era que eles chamavam as greves? Riots. Riots. Riots. E nós, deu riots. Deu riots. Aí dava riots. Aí aparecia assim, o cara com o coquetel Molotov, assim. Que eles não estavam felizes com a cidade. Importante. É importante ler os jornais pra ver o que, que o povo isso. tava querendo. E aí tu tinha que tentar aí, às vezes, assim, fazer ó, a tua cidade. Tu investia o imposto, o budget em educação e aparecia lá, descoberta, cura de doença. Aí tinha uns animais assim, nasce cobra com duas cabeças, lembra? Tinha uns negócios assim. Uma das maiores emoções que eu tive, depois que a tua cidade atinge tal nível de habitantes, surge uma base militar. Bom, eu quase chorei no dia que aconteceu isso. E quando tu era, a cidade crescia e tu podia pôr a estátua do prefeito, que é tu. Mas assim, o Rafa falou, às vezes tu fazia uma cidade inteira, chegava até o final e não tinha dinheiro direito a ganhar a base militar ou uma universidade, não era sempre. Era uma coisa assim, ó, às vezes tu deu sorte de ganhar uma base militar. Só que a base militar era complicada, porque era muito a fuder, era que nem um aeroporto, tu ficava vendo os aviãozinhos decolar, tri a fuder, só que tu não tirava mais. Uma vez que tu botou, os militares que mandavam. Aquele espaço lá, tu não fazia mais nada. Mas era bom até a base militar, por quê? Quando vinham os desastres, principalmente o Alien robô gigante, eles protegiam a cidade pra ti. E o Alien era a grande estrela, né? Então ele passava voando, ele tinha um raio laser, o raio laser disparava contra os prédios e tudo pegava fogo. E aí, se tu não tinha bases militares, não tinha o que fazer, né? É, os militares que matavam o Alien. Senão, o que tu tinha a fazer era apagar o fogo e rezar pro bicho ir embora. Lembra o que é engraçado, né, Rafa? Quando a gente precisava da ajuda da polícia ou do bombeiro, era uns postes, né? Eram uns postes simbólicos. Que tu ia colocando ao redor das coisas e eles quando iam... Quando tinha greve da população, isso, tu... colocava a polícia pra apagar o fogo de determinado prédio, tu colocava ao redor do prédio. Mas acho que no SimCity, depois da base militar, a segunda maior emoção, ou talvez a maior de todas, era quando tu podia construir os arqueológicos no futuro. Tu tava em 2500, sei lá, assim... Arqueológicos é um condomínio gigante. Gigante. Tá, quando eu digo tipo gigante, imaginem gigante. Ele ocupava o espaço de uma quadra toda, mas isso na horizontal. Na vertical, ele era extremamente alto e, assim, começava com os prédios feios. Até que chegava o mais moderno, que ele tinha toda uma selva dentro. Ele era parque, autossustentável. Ele tem, na metade dele, pistas de avião, então a pessoa já saía de avião, assim. Pra vocês terem a ideia, a população de cada um desses era 65 mil habitantes cada um. Detalhe do SimCity. Que tu podia fazer um test drive numa câmera e tu dirigia. Não que não. Tu dirigia, tu acompanhava na cidade. Não. Lanzoni, isso é uma coisa. Isso foi a revolução. Lançaram dois jogos depois. Então você tinha as cidades que vinham com o jogo, né? Vinha um. Ou tu criava quantas tu queria, né? Botava o nome, né? A minha sempre era Leo City, porque o meu amigo Leonardo Zanuso já botava Leo Town, né? Então eu tinha que fazer diferente, assim, né? Ele botava. Tinha as plaquinhas, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul tem o aeroporto Salgado Filho, né? Então ele fazia o aeroporto dele, era o Salgado Neto. Olha, ele botava ali a plaquinha, ele botava nome nas ruas. Tá, não, isso era uma diversão, né? Dá pra pôr nome em qualquer coisa pública, assim, biblioteca. Então eu botava lá, biblioteca pública, cocô ambulante. Era, e nós achávamos o máximo, né? Era. E aí o seguinte, tu salvava isso num arquivo. O que que eles fizeram? Lançaram dois jogos depois. Um se chama Streets of Sin City. É um jogo de corrida que tu joga na tua cidade. Então, tu entrava de carro, tu tinha missões, corridas, tu dava tiro, matava as pessoas. Em que cenário? Na cidade que tu criou no outro jogo. E um outro... Rockstar ABC. Ainda mais incrível. Esse era foda. Syncopter. Syncopter. Tu tinha que dirigir vários helicópteros e tu tinha missões. Então, tu, por exemplo, apagar incêndios. Aí o helicóptero ia no lago da tua cidade. Se tu era aqueles cara idiota que não preserva o meio ambiente, não fazia lago nessas horas, tu ia sentir como é triste. Porque tu precisava da água pra apagar o incêndio. Aí tu vai lá, tu baixa o balde, enche. Aí tu encheu e aí tu vai pro incêndio. O helicóptero pesado por causa da água vai devagar. E aí tu tem que mirar bem e largar em cima do fogo até apagar. Missões que daí tu pega, tu salva as pessoas, bota na maca do helicóptero, leva pro hospital que tu planejou na tua cidade, né? Tem que conhecer a tua cidade, né? Outro gênero que se popularizou muito, e aí o Rafa é a pessoa que pode falar muito bem disso, é o gênero de FPS com Doom, Quake, Axiom, Descent. Tá um pouquinho, tá me tirando, né? Gênero FPS. Isso se chama jogos tipo Doom. Deixa eu localizar vocês, começando, eu ia falar. Começando por Wolfenstein. Nessa época, pirataria era pau na cara, né? Era putaria, era uma zona. Nós já falamos isso no podcast sobre Duke Nukem. Era putaria violenta. Então, na época, como é que eles vão combater a putaria? Eles não sabiam o que fazer pra proteger os jogos. O que que eles faziam? Shareware. O que que era o shareware? O jogo vinha só com uma fase, um capítulo, vinha só com, tipo, poucas pistas. De graça. De graça, né? E não era uma demo, assim, era shareware, assim. Agora nós estamos, assim, ó, nós evoluímos um pouco. A gente começou falando do indie, né? Sim, sim. City são jogos de 89, 91, por aí. Então agora nós estamos aí em 95, isso que o Julio tá falando é 95, por aí. O que que nós jogava, então? Nós comprávamos revistas, Ação Games, não sei o que, elas vinham com um CD junto, tá? O CD, é, CD foi uma revolução. Um CD com demos. Isso que eu ia falar agora. Porque é tipo, assim, o shareware. É, o shareware era assim, ó, ele, por exemplo, o shareware do Doom. Tinha todo o primeiro capítulo, lembra? Todo até que ele primeiro morre. Aí depois tem os outros dois capítulos que era só no completo. O Duke também. Então eles propositavam. E o CD demo era assim, tipo, jogava 30 minutos, jogava a primeira fase. O demo é bem diferente. É, assim, mais restrito, mas era a mesma lógica o demo. Por exemplo, jogo de corrida vinha com um carro só e duas pistas. Isso. Né? O shareware era um pouco mais que isso. Então muita gente se divertia só com o shareware. Que, aliás, foi a mesma empresa do Duke que popularizou ainda os primeiros Duke, isso, né? Apogee. Então incentivando, aí a pessoa que tinha que comprar, quisesse continuar o jogo, né? Não, e aí então nessa época se popularizou esses jogos tipo Doom, que eras, meu Deus, tu vê a arma, tu é o cara, não, tu não via detrás. Geralmente era tudo plataforma, né? Tanto que os primeiros dois Duke Nukem eram de plataforma, tinha outros também que eram assim de tiro, ou o Biomanis. Mas quem aí começou toda essa história foi o Wolfenstein. O Wolfenstein que foi o primeiro, né? O Wolfenstein 3D. Tá dentro de uma base nazista, tu vai até o final, até que tu chega lá no chefão, tem que matar o Hitler, né? E tu não pula, né? Lembrando isso que Doom e Wolfenstein não pulavam. O primeiro jogo a pular que eu vi foi Duke. Fora que o Wolfenstein tinha grande chance de ficar enjoado jogando. Sim. É, vocês conhecem muito bem o Wolf, sim, porque ele é famoso, assim, ele é conhecido como um clássico, então... E vinha num disquete. Um disquete tinha o Wolf, né? Então, eu acho que o completo também era um disquete do Wolf. Foi proibido na Alemanha. É, por causa dos nazistas, né? Tu matava o Hitler. E aí o Wolf era o primeiro, mas, claro, que popularizou o tipo Doom. Aí tinha 1000 cópias, né? O Doom... Meu, o Doom tinha os demônios, dava tiro, saia sangue nas pessoas. Era aquele jogo que tua mãe via e ia dizer... Ai, meu Deus, dando tiro, e aí ia proibir, ia esconder o computador. Foi nessa época que começou essa história que o videogame era uma coisa violenta, que ia criar bandidos e tudo mais. Não, veja que nós estamos falando que nós virava, sangue ao contrário, nas pistas para explodir os carros, e ninguém tá explodindo o carro aqui, né? Tu falou o detalhe que os jogos não tinham pulo, pra jogar iria adorar. Não. Amar, ia jogar até amanhecer. Abraço. É. Então tínhamos o Doom, né, que era o shareware, então jogava todo primeiro... capítulo, aí tu falecia, né, que tu entra no inferno, e continua a partir do inferno, né, se não me engano, do 1. A grande emoção desse jogo é que, principal arma, a única que nós gostávamos de jogar, uma espingarda calibre 12. Cano duplo, e se não me engano é o cano duplo paralelo, não é aquele que é um em cima do outro, era um do lado do outro, que... delícia. Não, e você ele podem... recarregava, dava pra ver o cartucho entrando. Assim. Dava pra ver, vocês podem pegar todos os jogos dessa época, em primeira pessoa, todos tinham a 12, porque a 12 era a Coqueluche. Tinha outros jogos, cópia dele, que era o... Lembra, o Rafa jogava bastante isso aí. Rise of the Triad. Muito bom. Que, se eu não me engano, teve um remake dele também pra iOS e Android. É. Também se teve um remake pra ele de iOS e Android outro dia, porque ele é bem cult, assim, no troço, não sei porquê. E tinha vários desses jogos, Exen, aí começou a vir Exen. Qual é aquele outro que era muito tosco? The Nave. Depois veio o Quake. Descent. Esse é muito tosco. Não, e esses eram todos toscos que... Depois veio o Quake que, é, não, mas aí que tá. Aí que ele tava falando, queria falar da revolução, né? Aí todos esses eram aquele chapadão Doom, né, da vida e tal, com esse pixel voando na tua cara, explodindo, assim, que tu conseguia ver que era o bicho de longe, chegava perto e via uns quadrados, né, gritando na tua cara. E veio a revolução Quake. Quake 1, que era todo 3D. Quake 1 foi extrema revolução, cara. Tipo, as pessoas se reuniam pra ver Quake. O cara tem Quake. Tinha o demo do Quake, saía nas revistas. Meu, todas as revistas tinham o demo poderoso, do Quake. Hein, rodava Quake. Meu Deus. É tipo, pior que um Crysis hoje, né? Tipo, tinha um Skyrim, cara que tinha Skyrim. Que rodava Quake, né? Não, graças à nossa querida... Valve, né, que hoje em dia os computadores meio que rodam amigáveis em todos os computadores. Na época era tudo assim, ó, não roda, te fudeu, azar o teu. Não, não tinha aquela coisa assim que num jogo por antigo. Por outro lado, não tinha falar em placa de vídeo e essa rivalidade, hoje é TI, NVIDIA, essa coisa, não tinha. Então não só tinha... existia uma placa de vídeo na época. Era... Voodoo. Não, agora tu fala, agora tu pegou um troço assim, ó, isso é 95, se não me engano, 3D FX. E na época, eu não sei porque que abandonaram, era uma coisa assim, muito mais bonita que o Direct 3D que veio depois. Claro, hoje não sei, mas se tivesse seguido a evolução daquela época, a impressão é que teve um declínio com a quebra dessa 3D FX, porque o negócio era pixels pra um 3D que nem a gente conhece hoje, né? Então a famosa Voodoo. Eu, uma época, peguei emprestada do meu primo uma Monster 3D, que era também 3D FX, né? E era uma placa bem modesta e já ficava uma revolução sem não. explicação. Tipo, os jogos vinham sem placa de vídeo, né? Então, quando alguém tinha uma placa de vídeo, era a revolução. Então, a Voodoo era mais famosa. Era, meu Deus, sei lá, era que nem, tipo, na época do Play 1, tu tem um Play 2, assim. E outra coisa que eu falei antes, isso a metade não nem sabe do que nós vamos falar. Era o kit multimídia. Que eu lembro o dia que o meu irmão chegou com uma caixa gigantesca em casa com um kit multimídia. Por quê? Os jogos não tinham som. Ele saía com o PC speaker, que tu não regulava nem o volume, né? Nossa! Mas aí, eu já tinha o tal do Sound Blaster. Né? Não, e na época era assim, era o Sound Blaster. E aí tinha opção nos jogos, pode, no Duke Nukem tem, né? Vocês podem pegar o Duke 3D lá, tem opção. Não é som, tem MIDI, tá, tem Sound Blaster. Era legal, eu lembro, quando nós comprávamos os computadores na época, eles vinham com, tipo, tu escolhia aquele microfone, que vinha junto o microfone, né? Aí tu podia fazer gravações. Sim, né? Meu Deus. E aí eu lembro que tinha pra configurar que tipo que tu queria usar. Se tu tinha as caixinhas de som junto, vinha o CD junto pra te instalar o Sound Blaster, senão tu podia regular PC Speaker, o que tu quer que saia, a caixinha. Não, e os computadores não vinham nem com drive de CD, né? Não, eles não. Vinham não. Com disquete. Então tu tinha que comprar o kit multimídia pra vir drive de CD, porque CD era uma coisa. Os jogos dessa época, até Quake, assim. Quake não tinha a opção do MIDI, né? Então foi também que foi uma. Eu lembro uma revolução, assim, mas o Duke tinha. Então tinha vários jogos, assim, que eram modernos que tinham que ter as duas opções, porque as pessoas não tinham som no computador, não tinham a Sound Blaster, não tinham, sabe? Outra coisa importante de frisar aí é que teu nível de masculinidade era dado se tu conseguiu virar esses jogos aí. Tu virou claro. Esses jogos aí. Não, meu Deus, tu é macho, né, cara? Por outro lado, assim como toda pessoa entrava no Indy 500 pra fazer a volta, andar na contramão batendo em todo mundo que entrava no Doom, a primeira coisa era pegar o teclado e escrever IDKFK. Shit, gurizada. É. Que nós chamávamos na época de manha, né? Eu sei as manhas, o pessoal compartilhava os códigos. É, não tava no internet, ia na casa do né? cara pra anotar o código, né? O código era para os fracos. Não tinha internet, então nós tinha que... O Rafa é o único que não usava. Ou era revista, ou era sabedoria popular os códigos, né? Tanto que o DNA Cross foi descoberto muito tempo depois, eu lembro, né? Então, tipo, era sabedoria popular, era o IDDQD. O melhor do Doom era o ID Clip. que te permitia atravessar paredes. Pra que a gurizada usava isso? Tem uma porta. Essa porta tem uma chave que tu tem que procurar. Então eles usavam... É o cartão, né? Era moderno, era no futuro. Era no então, futuro. Pessoal, o futuro, né? Em Marte, né? Então eu usava pra... Mas o legal não era isso. O legal era tu sair do cenário e ficar andando lá fora da fase perdidão. Isso era a alegria. Ou aquele lugar que tu veio e tu não tem como ir, né? E aí tu ia onde não podia, tu caía no infinito, dava um bug e tu ficava olhando a fase se distorcer em cima de ti, travava tudo, uma loucura. Acho engraçado os programadores deixarem essas brechas pra gente fuçar, porque era, tipo, era um código simples que tu mudava toda a física do jogo e tal. É engraçado isso. Não, se bobear, era um código que eles usavam, né? Claro. Uma claro, coisa assim, mas eles ficou ali... Brecha, não sei se eles deixavam de propósito ou não tinha como... Sim, como lá, tinha as piadas. Os programadores amigáveis, né, que deixavam aquelas piadas assim. E eu lembro que o Duke tinha "You're not supposed to be here", sabe? Tu entrava num lugar lá com o The Clip da vida, Danny Clip. O Duke teve muita piada. Teve essa época, a hora dos FPS aí, que começou daí. Era a época dos CDs demo. Então tu comprava, como o Grisão comentou antes, tu comprava a revista e vinha com um CD com 300 jogos, 300 demo. Tipo, 20. 7 jogos. Desculpa, me exaltei, me emocionei. É, a gente parou ali no final da década de 90 de parar de chamar jogos tipo Doom. É. Essa coisa de FPS, acho que veio só depois, quando veio os primeiros Battlefield, por aí. Call of Duty nem existia. Não. E assim, o Doom 1 era um disquete, né? O Doom 2, que revolução. Um CD inteiro. É, não, ele não ocupava o CD inteiro, porque isso era inimaginável na época. Mas sim, total. Vinha em CD o jogo. Tinha um amigo nosso, assim, que ele inventou o seu próprio apelido pra entender o tipo de pessoa. Ele comprou o CD original do Doom 2. E ele disse o seguinte: meu pai já prometeu que ele vai me dar um computador novo. E o guri ficou uns 3 anos sem computador e o CD lá parado na estante. Bah. Que era o lançamento da época. É, e demorou depois quantos anos pra ser o Doom 3, né? Mas voltando ali, ó, o Grisão acabou de citar, né? Que era caber num CD era uma coisa inimaginável. Quem diria? Quem diria? E quem tinha o drive de CD? Sim, né? Que meu Deus, né? E quem diria quando saiu o Fantasmagoria? Que eram 9 CDs. Só pra dizer então que eu demorei um pouco até computador, que todos os meus amigos tiveram computador antes que eu. Eu tive meu meu primeiro computador foi um K62, cara. K62. Que maquininha boa de esquentar. Ah, nessa época, o meu drive de CD era velocidade 16x. Bom. Que nessa época lançaram um jogo... Meu HD 4.3 GB. Não era novíssimo. Um outro jogo revolucionário de corrida nessa época que se chamou The Need for Speed. Tá, sim. Não era Need for Speed. The Need for Speed. Road and Track. Existia uma revista que é Road and Track. Ela é tipo a quatro rodas deles lá. E ela lançou um jogo, então era um jogo sério, não é essas putarias de hoje em dia. Começava num ponto e tinha terminava no outro. Biografias do... Biografias não, porque eles não são vivos, mas tinha, né, tipo, documentáriozinho sobre os carros. Então tu ia lá, pegava realíssimo. A Lamborghini e tinha os caras filmando, falando dos carros. Não, aqui olhem, o banco é assim, isso. Olhem os vídeos no YouTube hoje, vídeos fantásticos mostrando os carros reais, com dados técnicos deles. Fora posso sério. Só contar uma historinha? Eu vi antes o Need 2 do que o 1. Okay. Bom, eu não tinha acesso a computador, tava morando em Santa Catarina, uma criança feliz. E o que eu tinha o meu mero Mega Drive e eu me emocionava indo na locadora, eu jogava Play, Nintendo 64, Saturno, enfim. E tinha um colega mais abastado. O nome dele era André. André um dia disse assim: Lanzoni, você quer jogar computador lá em casa? Rodri, não era Lanzoni. Rodri. Beleza, fui lá de bicicleta, bem feliz. Cheguei lá, o cara ostentava sua cômoda, a caixinha do Need for Speed 2 na capa. Era uma foto de uma Ferrari, assim, meu Deus, o que que é isso? E botava o CDzinho dentro do PC. Cara, o menu, aqueles técnicos, aquelas músicas, meu, era fora da minha compreensão. O que é isso? Vamos jogar. Primeira pista, a pista de Sydney na Austrália. E tu escolheu alguns carros, só que de cara ele me fez um código. Eu não lembro como é que era no PC. Que carro ele pegou? Ford Indigo. Ah, outra coisa interessante do Need é talvez um dos primeiros jogos que tu se sentia um marginal andando, né? Que tinha a polícia, tu se sentia um criminoso. Depois eu vou voltar pro um, mas já que o Lanzoni falou dos dois, ele tinha muita manha. Eram quase infinitos. Então tinham pistas, né? O Fuca falou agora de Hollywood. Então pistas novas, carros novos, fora coisas absolutamente idiotas, como, por exemplo, pilotar uma caixa. Posso citar alguns itens? Uma tora de madeira, um dinossauro. O dinossauro não como é um dinossauro, não faz barulho do motor. Faz só o barulho das rodinhas dele. E ele buzinava e gritava. E aí, dava pra jogar em dois no PC. No PC. Isso é, até hoje, split acho que isso screen. Até hoje não tem. Então, split screen, dividia a tela ao meio, um pilotava nas setinhas, outro lá no ASD, que na época os FPS não usavam o ASD. Aí, ia lá, eu e o meu amigo Leonardo Zanus, pegávamos a maior pista, fazia manha e os dois dirigiam o Fusca. O Fuca, quando tinha morro abaixo um retão, que embalava bem, ele dava 160. E aí nós estávamos os dois jogando assim, e era uma sensação muito divertida, porque assim, esses jogos não eram muito realistas já. O primeiro Need era realista, o dois já não era, tava assim caminhando para ser o que era hoje. Capotamentos infinitos com Fusca. É. Então o que que acontecia, né? Carro saía andando, não fazia um pega legal, porque era muito disparado, mas tu pegava dois Fuca, os dois emparelhavam na reta e aquilo durava uma eternidade, né? Peraí, e tu lembra a buzina do Fusca? E Need for Speed já era da era do CD, né? Foi, começou ali o Quake 2, né? Aí veio o Axiom 2, aí Shadow Warrior. Eu dito assim que é um dos finais, assim, né, da era de ouro dos jogos PC Classics, que foi o GTA, né? Que tu era um bandido. Um jogo que tu era um bandido. Carmageddon também. Oh, meu Deus, quase esqueci. Gotcha, cara. Na mesma época, dois jogos revolucionários. GTA e Carmageddon. O GTA teve duas transformações, né? A primeira foi revolucionária, depois teve a revolução dentro da revolução, que foi o GTA 3 completamente 3D. Esse GTA que nós estamos falando é o primeiro. A visão é de cima, é tosco, só que o jogo em si ele é muito imoral, porque tu é um bandido, então teu objetivo é roubar carros, matar pessoas, tu ganha dinheiro pra atropelar. Aqui que eu acho engraçado comentar que o GTA foi o jogo que a gente ficou muito tempo jogando só a demo dele, que era a primeira cidade. A gente só conseguiu o original quando o nosso Moisés. Amigo Moisés Chiqueleiro convenceu o seu vizinho rico a comprar. E aí, e o detalhe, né? Porque esse vizinho rico, de uma família abastada, que como toda família abastada é muito preocupada com a moral e os bons costumes, né? Jamais daria um jogo desse tipo para o seu filho, né? Então esse amigo fazia tudo que o Moisés mandava e nós instruímos ele, ó. Tu vai dizer que é um jogo de simulação de autoescola. Boa. Então ele disse, mostrou para seu pai a demo, pediu para comprar e o que que ele fez? Ele dirigia dentro da lei. Então ele pegava o carrinho, não roubava, parava no sinal vermelho, estacionava na vaga, disse que era um jogo para ensinar a dirigir e ganhou o jogo. Daí depois ele matou todo mundo pirateou. Acho que o dono do jogo foi o que menos jogou, né? Tá louco. E o GTA foi o primeiro. Tinha rádio nos carros, né? Eu lembro de GTA e Carmageddon foi assim, foi os primeiros jogos de corrida que tu tinha o senso de fazer o que tu queria. Porque no Carmageddon tu tinha pista pra correr, ou tu destruía todos os outros caras, mas tu podia ficar dando banda na cidade quando tu queria, né? O legal do GTA era isso, tu não fazer missão, tu ficar passeando, claro. Descobrindo coisas escondidas. Eu descobri que tinha missão. Que tu queria. Eu descobri que tinha missão muito depois. Eu achava que era só zoar mesmo. É. Agora o Carmageddon não era tanto, mas o Carmageddon era mais imoral ainda, porque era total. O objetivo do jogo era atropelar, matar as pessoas, tu matava velhinhas, ganhava ponto. Até hoje a gente brinca, tem uma pessoa passando, tu tá de carro, tu diz assim, atropela que dá mais pontos. Primeiro que o Carmageddon só dava vontade de jogar por causa da polêmica que deu. O jogo foi proibido e tudo. Ah, polêmica. Uma novela sobre isso, que era imoral, que nunca mais teve não podia tanta polêmica jogar. Assim num jogo. Eu acho que isso é que dava ainda mais vontade de jogar. Mas era tosco, pelo amor de Deus. Eu achava tosco, era engraçado e tosco. Parou aqui, era trimassa. E na verdade é o seguinte... Não era tosco, era trimassa. Ó, tu ganhava dinheiro... Se eu tivesse a patroa agora, te atropelava, Lanzoni. Gotcha. Não, mas aí que tá o meu tosco, que eu gosto. Eu gostava de programa do Ratinho também na época. O teu gosto está era bom, errado. Era bom pra mim, tosco era engraçado. É. Isso aí. Não, eu entendo o que o Lozano quer dizer, mas eu lembro. Tinha as velhinhas passando a rua e tu atropelava. Mas era um jogo pedaço, de corrida. Se tu não queria atropelar ninguém, era um jogo de corrida normal. Tu ia acabar acidentalmente atropelando alguém, mas assim, do jeito que falaram na época, parecia que o teu único objetivo era sair matando pessoas. Não, em princípio era um jogo de corrida, que era possível eventualmente atropelar alguém. É. O que era mais legal, eu curtia ficar rampando, porque o cara ficava rampando muito. Eu subia em cima dos prédios, tinha as pessoas em cima dos prédios, e tu caía em cima dos outros carros. E tinha a patrola, né? Que é a escavadeira, que patrola é só no Rio Grande do Sul, esqueci. Tinha uma escavadeira que tinha na pá escrito Gotcha. E o motorista era um gordão muito tosco. E eu lembro, assim, que a alegria era chegar no campo de futebol americano, que tava lotado de gente a toda, e só dar espaço, que era o freio de mão. Matava todo mundo. Isso era viver. Mas estamos aqui falando das desventuras da época, né, pra localizar vocês, mas voltando a falar dos jogos, que Fuca estava aqui lembrando, teve... Sim. Já, inclusive, fizemos um cast, se não me engano, sobre especial, isso. Fizemos um especial. Mas que era, foi uma coisa bem icônica da época e com experiências incríveis, que até hoje, tu sabe que tu vai ouvir falar aquele fã de Indiana Jones falando, deviam ter feito um filme do Fate of Atlantis. Isso. Que é os Adventures, né, os Point and Click, que hoje em dia chamam, mas na época era só Adventure, né. Sim. Era jogo de clicar. Ah. Que nós não sabíamos zero de inglês. Eu lembro que eu Rafa jogando Day of Tentacle. Inglês dizia... era questão de sobrevivência, tu aprender pra jogar esses jogos. Indiana Jones, pra mim, melhor de todas. Eu lembro que eu e o Rafa, nós ficamos o dia inteiro dizendo, clicando no pool, né? Pool. Pensando que pulava, até que eu tive a audácia de vou procurar no dicionário. Rafa, pool não é pular. Pô, por isso que ele não pula. Aí a grande decepção da época, porque assim, todo computador que tu entrava na época, tinha uma pasta Indy, que era o Indy 500 que nós acabamos de dizer. Então muita gente entrava no computador só pra digitar CD, CD espaço, Indy, jogar Indianapolis. E aí tinha um computador numa escola de informática que nos formamos lá, nossa, aqui, né? Que é a Logical Beats. Tinha um computador lá que tu entrava, CD Indy. Daí, beleza, dava aquela alegria. Aí tu digitava Indy de novo, quando ia entrar no jogo, cadê Carlos? Cadê? Era Indy de Indiana Jones. Olha, e era ali o clássico Adventure. E eram jogos inteligentes. Tu tinha que estudar e visitar o cenário. E tinham várias possibilidades, vários caminhos que tu podia fazer durante o jogo. Tinha muitos quebra-cabeças, então tinha que estar ligado no que acontecia, ligado na história, ligado em objetos, assim. Tanto, e a história era muito boa, mas hoje vocês veem muito o pessoal puxando o saco, assim, de Monkey Island e tal. Porque realmente, assim, era uma história de filme, assim, no troço, né? Hoje todo mundo fala aí do Walking Dead, que tá usando um baita sucesso e é um baita jogo, que é um adventure com escolhas de fala, né? Mas tirando essa parte de escolhas de diálogos que tu muda a sequência, o jogo é isso aí. É isso aí, é point and click, tu vai pegando os cenários e vai avançando. E era o mesmo feeling que agora, só muda os gráficos, né, cara? Eu gostava de um que não era point and click, tu usava o teclado, que é de uma série que eu sou muito fã. Alone in the Dark. Um jogo muito sombrio. Primordial do survival horrors, né, que a gente já falou. Eu terminei o primeiro e o terceiro. O segundo não terminei, porque era muito difícil dos piratas. Eu lembro, acompanhei Grison em várias tentativas de terminar o segundo, mas... Porque nessa época tinha muito isso. A gente ia na casa do amigo e a gente jogava junto, mas de olhar e palpitar, principalmente Adventure, ah, né? Ah, é? Porque daí... Tu ficava palpitando, tenta Fuca tal coisa. Me ajudou muito mesmo, né? Tenta tal coisa e tal. A pessoa que tava assistindo jogar, viu, bah, passou lá no segundo andar da casa, tinha um quadro e o olho tava piscando. Isso era isso, uma pista. Isso. Pra desvendar o mistério. Tu tinha que ler livros, tu achava livro na casa, tu tinha que ler o diário da pessoa e aí tu ia desvendando. Eu lembro que Edward Carnaby, né? O primeiro Alone in the Dark, que era só na mansão lá, eu lembro que esse jogo cabia no disquete, esse primeiro aí. Esse eu lembro. Sim, esse aí sim. O terceiro já vinha... Na verdade, é o seguinte... Em CD de revista. É, que já, mas os três primeiros Alone in the Dark eram jogos de disquete. Só que um tempo depois eles relançaram em CD e aproveitaram muito bem o potencial do CD, que foi o seguinte, colocando trilha sonora de cinema. Isso. Inclusive, o 3 a gente teve, a Infogrames lançou no Brasil, isso. O jogo inteiro dublado em português. É legal porque nessa época tinha vários adventures que vieram com essa onda de CD de relançamentos com eles em português. E isso foi muito bom, porque isso... é um jogo, é muita informação, então realmente te ajuda sempre. Isso eu acho engraçado porque hoje a gente vê esses... Eu virei todo. Principalmente esse ano passado, né, Lanzoni, esses lançamentos dessas grandes franquias, tipo Uncharted, Assassin's Creed. Ah, que legal! Tá vindo em português. Pois finalmente estão... É. estão dando bola para o Brasil. No PC isso no já PC, tinha muito isso tempo, aí já existe há muito tempo e foi perdido nessa última década e tá sendo retomado agora, isso como se fosse a novidade. Finalmente estão dando pois bola para o Brasil. Porque uma vez tinha mais jogo exclusivo para PC, as produtoras conseguiam portar mais facilmente para os PCs. Exatamente. Aí que tá. A nossa diversão nessa época, nós assistíamos pela Parabólica. Isso. Um canal novo, Shoptime. Shoptime. Lá o apresentador Takeshi apresentava as novidades da qual a gente via esses jogos, né? Sim, então, era esses parte jogos só de games. Em português, aquele lá, o Prisoners of Ice. Ah, esse eu terminei também. Esse eu peguei que tu tinha comprado a revista. Então a gente via no Shoptime e depois ia jogar. Que coisa divertida. Ah, e a grande produtora da época dos Adventures, que é a LucasArts, né? Que aí teve vários jogos, aí os Monkey Island mais famosos, Grim Fandango. O Grim Fandango era da LucasArts, né? Jogão. Grim Fandango. A LucasArts, ela era um sinônimo. Eu não terminei Grim Fandango, me entristece isso. Full Throttle foi o último grande Full Adventure Throttle, dessa sim, época. Sim. The Dig, jogando. The Dig também. A LucasArts nessa época ela era garantia de jogo bom, como o jogo da Disney também era, lembra? E a qualquer jogo da Disney, cinema. Qualquer jogo da LucasArts era jogão. Rei Leão, que se foda, Aladdin, era tudo mas jogão, tô falando sério, assim, eram os melhores que tinha. E a LucasArts era assim, tu tava ansioso pra ver qual era o próximo jogo, assim. Agora, pra incrível. Vocês entenderem, né, não é tipo tu pegar um Resident Evil, esses jogos, assim, cara, tu empacava. Tinha um enigma que tu não resolveu, tu empacou era e tipo tu não vai sair Silent ali. Hill sem revista. É. Ah, e não tinha essa coisa de morreu e tu tem não sei quantas vidas e tu volta. Não, é uma só. Mas no PC, ao contrário do videogame nessa época, tu podia salvar o jogo. Isso aí. Então tu jogava o jogo cada pouco salvando, porque precaução, né? Senão tu ia ter que fazer tudo de novo. O Alone in the Dark tinha uma crueldade que acontecia no 3, que era o seguinte, tu ia jogando. Aí tinha uma hora que tu tá lá no banco que tu tem que pegar uma maleta. Só que geralmente nos Adventures, se tu não fez tudo que tinha que fazer, tu não conseguia avançar, tu empacava. No Alone tu não empacava, tu avançava. E aí tu chegava no encontro que aí o sequestrador ia te dar a pessoa. E aí tu tava sem a maleta, o que que acontecia? Game over. Só que aí tu já salvou ali e aí tu se fudeu. Não, e era complicado mesmo esses jogos aí. Eu me lembro o Fate of Atlantis, no final. Eu acho que eu demorei. Olha, eu me lembro assim que eu desisti no final e depois de uns 6 meses eu voltei e disse, agora eu vou virar isso aqui. E aí consegui. Porque tem uma sequência de frases, assim, né? Tu tem que saber as falas certas que tu tem que dar lá na hora. Complicadíssimo esse jogo. Bom, o Grim Fandango tu escolhe. Bom, o Grim Fandango, trilha de cinema, história de cinema, um humor divertidíssimo. O Grim Fandango, tu escolhe as frases, diálogo. Dos melhores Adventures, mas disparado, assim. É sensacional. É muito bom, cara. Ah, eu gostava da Twinsen Odyssey também. Ah, é. Esse eu acompanhei tu jogando. Ah, e detalhe do Grim Fandango, totalmente em português, com dublagem ótima, dublagem em português do jogo. E nessa muito época, boa. Assim, os gráficos não eram tão bons, mas tu conseguia inserir vídeos, e aí o vídeo era bom, né? Então, CD, fazia, né? Muito CD. Uso disso, né? Passando e vinha um vídeo, muito bonito. E aí, assim, o Julie falou antes, a grande revolução da época que eu vi no Fantasmagória. Na mesma época saiu o Gabriel Knight 2. O primeiro Gabriel Knight era tosquinho, o segundo 2. Como é que era esse jogo? Até hoje não fizeram isso de novo. O jogo inteiro era filmado. Filmado então, e foto. Era filmado mesmo, desde as pessoas. Tudo. Atores, cenários. Então, se o jogo tinha 8 CDs, o preço era de 8 jogos. Grisão, tinha um cara em Barbosa que tinha Fantasmagória, até que eu. E uma vez eu vi para a Frajola. Mesmo que comprou GTA original. Ah, era esse, imaginei. Vizinho do Moisés. Ah, tá certo. Não, e o Fantasmagoria, assim, ele era realmente todo filmado, assim. E era pessoas de verdade falando e tal. E era uma gostosinha e tal. E inclusive tinha cenas sexuais, né? Lembra? Ah, isso não. Sim, não tinha. Parte. Tinha umas putarias. E bem difícil esse jogo também. Sim. Os enigmas. E era um adventure. E era um adventure. 8 CDs, gente. 8 CDs. Esses jogos que a gente falou aqui já é uma época assim, muitos a gente jogou na época. E outros, eu depois dessa época, já entrei nessa onda meio retrô, na época da internet, de baixar jogos antigos e jogar. E descobri hoje, muita coisa boa. Hoje temos disponível aí nos em todas as plataformas possíveis de pirataria, o DOSBox, o Scam pra jogar o Adventure e tal. Então o DOSBox funciona muito bem, assim, eu não sei jogos 3D, tipo Need 2, como é que funciona, mas acho que funciona legal. Dá pra jogar, assim. Mas agora vamos chegando... Sanitarium é um jogo, um Adventure fora de série, são 3 CDs. É um thriller psicológico. Você passa tudo nos sonhos do cara, os traumas de infância, olha ali, tem que ir resolvendo. E vocês achando que Silent Hill. É interessante falar que agora, que eu te comentei do The Walking Dead, que é da Telltale Games. Sim. Que a Telltale Games são um grupo de funcionários da LucasArts, tá? Mas, ah, não sabia. Então, por isso que eles estão investindo nesses adventure aí, que agora o pessoal tá retomando. Puxando aí, os né? leite com pera nesse puxando mundo já pessoal. Antigo e descoberto por nós. Sim, já lançaram o De Volta pro Futuro, que foi sucesso aí, que é considerado como se fosse o quarto filme. É, realmente era o que eu tava falando de Indiana Jones, assim. O roteiro foi todo supervisionado, inclusive com participantes dos atores do De Volta pro Futuro. Então, tipo, é tido como um quarto filme, sabe? Porque é o mesmo, o Bob Zemeckis, cara, tipo, é o mesmo roteirista, sabe? É, tipo, mesmo roteirista do filme fez o jogo, sabe? E nós não vamos falar do jogo The Incredible Machine. É o que eu ia dizer agora. Como estamos indo para a reta final do cast, esse cast quer ficar um pouco comprido, mas vale a pena para quem curte. Vamos citar os jogos da época que eram demais. Começando por esse que Grison falou. O The jogo, Incredible Machine. É, tu Team. Tinha que arrumar engenhocas. Então, solucionar puzzles ou criar livremente. A lógica do jogo era o seguinte. Tu bota o gato no cenário... Tu bota o gato vai perseguir o rato. O revólver atira no balão, a corda puxa na roldana e aí a criatividade. Talvez vocês lembrem, assim, tem um clipe do OK Go, que é totalmente a mesma ideia, assim. É um clipe do OK Go que o link vai estar no post, vocês veem. Ele é a mesma ideia. A ideia, mais ou menos, é como aqueles episódios de Tom e Jerry, sabe? Que o Tom armava o lance pra pegar o Jerry. Então ele fazia assim: o balão estourava, que isso assustava é o gato, Evas. Que o gato pulava em cima da madeira, que a madeira descia, que daí caía com as bolas, a bola batia no aquário, que quebrava. O aquário que o gato subia em cima do coisa. Então o Tim, no caso o gato gostava Machine, do peixe e do rato também. Sim, então daí tipo tinha medo de bolas de basquete e de boliche. Era um puzzle que tu tinha que fazer assim, a bola vermelha tem que entrar no buraco, só que o buraco era do outro lado do negócio, tu tinha que ir botando itens assim, né? E fornecia poucos itens por vezes, né? Então, bah, aquilo era eles genial. Eles estão vendo esse gesto que tu fez. Isso, obrigado. Era muito genial, assim, só jogando pra saber quanto era e incitava muito a sabedoria do ser humano, porque nós tinha que resolver isso aí. Umas gurizadas de merda resolvendo puzzles e eram muito inteligentes, que com certeza muitas pessoas hoje iam dizer, eu não vou fazer isso aí. E detalhe, obrigado. Tinha a resposta certa. O certo era fazer aquilo, mas às vezes o errado dava certo. Então, em vez de tu armar toda uma engenhoca, tu botava um revólver que dava um tiro numa bola de boliche que caía, não sei, e sem querer dava certo. Passou de fase. Isso beleza. Aí. Não, e temos outros clássicos aqui, eu vou citar os que eu lembro, né? Rafa falou do Lotus. Tinha um que eu não lembro o nome, Rafa, tu vai ter que lembrar agora. Que era de apostar corrida só de arrancada. Como é que era o nome? Burnout Drag Racing, meu não, Deus. Não era drag. Era normal. É, outro jogo. Era um jogo com caras antigos. Isso, tipo, tu chegava, tu ficava na frente do café, assim, café anos 60, 50. Eu e aí, tipo, vinha o cara apostar. Tu jogo. Quer correr comigo? Aí tu dizia, não. Aí vinha o outro, tu quer correr comigo? Tu sim. Aí tu corria, tu tinha que trocar as marchas na hora certa. Era um jogo só com caras antigos. Só com caras antigos. Era Corvette, era Cadillac. Aí vinha o chefão, tu tava com um carro meio antigo. Aí vinha um chefão, se tu ganhava dele, tu trocava o carro, lembra? Isso. E ele era trifado. Não, a cada corrida que tu ganhava dinheiro. Tu arrumava teu carro, comprava peças, comprava um carro melhor. Eu vou tentar achar o nome e vou pôr o link no post. É, eu nunca ouvi falar. Tem um jogo muito misterioso dessa época, que era o tal do TD3, Test Drive 3. Extremamente realista e não era um jogo de corrida, era um jogo de passear pelo cenário. Polícia te pegava sério, então eram rodovias, tu tinha que ir com calma, chovia. Tu tinha botões para ligar os faróis, ligar o limpador do para-brisa que era necessário. Olha ali. Que coisa bonita. Não, eu lembro também de alguns clássicos de plataforma, já falei do Biomanes. Muito jogado, né? C2 pontos Bill. E também tem o clássico Monster Bush, que esse eu e o Rafa jogamos muito. Monster Bush com a funda quebrando tudo. Que o cara tinha um estilingue, né? Funda só no Rio Grande do Sul. Ah, é verdade. E aí e era um gurizinho de merda, assim, que ficava matando os monstros, assim, mas era muito divertido. Temos também o clássico cult, Lemmings. Lemmings. Lemmings são seres que andam apenas em linha reta e executam tarefas básicas como cavar a terra e tudo mais. Então, eles vão ser largados no cenário. Na fase e vão caminhar em linha reta até que tu interfira, bote uma rampa, alguma coisa pra não deixar eles morrer. Ótimo jogo de estratégia. Estratégia. Assim como depois surgiu um ótimo jogo que todo mundo conhece até hoje, que é o Worms, né? Sim, claro. Amor. Não, o Worms é dessa época. Outro também que é dessa época é o Warcraft, né? Warcraft também 1. Joguei. Meu Deus. Warcraft é outro que se passava horas jogando. E quando veio o 2? Meu Deus, que gráfico. Não, Warcraft 1 era uns 8 pixels cada personagem. No máximo 10. O 2 dava pra ver o desenho. Uhum. E temos também um outro clássico das plataformas. Esse eu não sei se é tão famoso, mas eu lembro. Hocus Pocus. Prince of Persia, meu Deus, era real o movimento do cara. Eu lembro do Gex. O lagarto. Sim, do lagarto. É. Achei engraçado que vocês não falaram do Prince of Persia que tinha na época o jogo de plataforma. Sim, cara. Joguei muito. Era esse, o Stunts, e o terceiro era o 3D. É. Os três jogos que eu jogava aí na época. Também legal, era um tal de flashback também. Boa. O flashback é bom. Muito massa. Não, e até o Glizão comentou aqui por fora, eu lembro que ele tinha. O Glizão tinha um CD clássico que o primo dele tinha gravado. Tinha vários jogos. E aí, muita coisa. Joguei muito Death Rally, que era um jogo... Death Rally era... Jogo de corrida que tem o isométrico melhor piloto de cima. É Duke Nukem. É, que era o Duke Nukem, é verdade. Era massa. O Death Rally, agora é o easter egg. No Duke Nukem Forever, eu acho que tu pode jogar o Death Rally num arcadezinho, uma fase, se não me engano. É? Ah, eu ouvi falar de um easter egg a ver com isso aí. Né? Foi, aí eu fui buscar. E esse Death Rally aí? Eu ouvi falar. Eu ouvi, que aí tio do Kino que era a mesma produtora. Não, e tem vários jogos que eu lembro. De corrida tinha vários, os NASCAR, os IndyCar Racing, eram muito reais. Os NASCAR e o IndyCar. O IndyCar Racing 2, o IndyCar, lembro que tinha os jogos da série Demi, né? Demi Park, Tycoon também. Né? Roller Coaster Demi Tycoon. Park. Então, jogos de estratégia. Tu tinha o de fazer cidade, tu tinha um de fazer parques de diversões. Ou hospital, tu projetava, né? A montanha-russa do jeito que tu queria. Tu botava o parquinho, então tu tinha manha. Tu não, vendia batata frita e tu aumentava o sal da batata frita, porque daí as pessoas iam comprar mais refrigerante. E só que se tu exagerava nisso, elas ficavam enjoadas na montanha-russa e vomitavam. Né? Sabe que eu adorava o Transport Tycoon, que daí tu tinha vários jogos em um. Tu tinha... trem, avião, isso. Estradas. Era um simulador de transporte. É, o que eu mais gostava em PC nem era os jogos tipo Doom, assim, que eu não jogava muito jogos tipo Doom. Eu gostava era desses... simuladores. Esses simuladores de vida real, assim, tipo de hospitais, cidades, transporte. Railroad Tycoon. É, e os Adventures. Isso aí eram os que eu mais gostava. Ah, e os de corrida. Os de corrida porque eles eram muito realistas. E até hoje eu procuro um jogo de corrida que fosse igual ao de Car Racing 2. Não existe. Tem um outro não simulador existe. Também. Que já é mais recente, mas Flight Simulator. Também, Flight Simulator, isso aí. Também marcou época, horas jogando. Vinha com Windows. 95, e nós adorávamos, tu falou em Windows, né? O Windows sempre veio com jogos. Joguinhos junto. Do Windows, acho que foi joguinho vale a menção, que existia, né? Eu não sei como pararam com esse jogo genial que vinha já no Windows 3.11. Ski. O Ski, tu descia numa pista de ski, tinha rampas, tu tinha que fazer manobras, e no final vinha o abominável Homem das e Neves. Pegava, e não tinha jeito. E tu morria. Outro jogo que eu joguei muito era o dos canhões, era um em cada lado. Era o Bang. Peraí, eu lembrei agora de um jogo. Lembra do jogo que tu andava de, não sei se é até jogo, não de produtor, mas particular, assim, de moto, assim, que tu ia. É o Across. Não, isso aí é avacalhadão. Eu jogava isso aí e achava foda. Outro jogo que ninguém falou, Road Rush, cara, do PC que tinha aquele primeiro. Eu achava muito a foder, saca? Sim. É que mais tarde botaram junto com o Windows XP, né? Bem mais tarde. Calou. Se eu abrir o meu computador até hoje, eu tenho pasta cheia desses jogos antigos. Metade Adventures. Um que eu adorava, da mesma série do Adventures, do Alone in the Dark. Então saiu 1, 2 e 3. E aí, aliás, teve um especial Alone in the Dark, se chama Jack in the Dark, é um especial de Dia das Bruxas. Saiu no Dia das Bruxas, é um jogo bem curtinho, que é uma criança o personagem. Ah, é? E aí depois eles lançaram um que é sobre viagens no tempo. Começa no presente e o cara vai num museu com a namorada. A namorada cai dentro... É isso? Sim. Nós jogamos muito. É aquele do Joel? Não, eu tinha. Eu era o único que tinha, era esse. A namorada do personagem cai num poço dentro do museu e volta no tempo para a Idade Média, onde tem os templários. E era um monastério. E aí ele tem que voltar no tempo para salvar a sua amada. E aí se passa tudo nesse castelo dos templários. É uma aventura medieval. Eu lembro que eu peguei pra jogar do Joel. O Joel tinha. Era o Time Future. Era esse? Era em várias épocas. Esse era muito tosco. Time Commando. Muito tosco. Ah, então tá. É um jogo que eu gostava porque tinha. Era em várias épocas. Não, assim, é bem mais legal esse. Ah, então tá. Muito bom. Bom, então, gurizada, é muito saudosista. Isso é infinito, né? É infinito, muito saudosista. Daqui a pouco a gente vai começar a lembrar muitas coisas aí. Então vamos terminando por aqui o cast. Gostaria que vocês comentassem, né? Os jogos que vocês lembram, principalmente o pessoal da mais antiga. Ou vocês mais novinhos aí, Leite com Pera, querem comentar aí a experiência que tiveram vendo como é que eram esses jogos. A maioria dos links estão nos posts aí, né? Então, por favor, comentem e mandem e-mails. Quem é mais das antigas, por favor, mandem e-mail. Eu escuto, eu sei todos os jogos. Que vocês falaram. Comentem sobre... Ou nos xinguem, né? Que é sempre bom. Comentem sobre disquetes, demos, sharewares, Winchester. Já, vocês sabem o que é Winchester? Winchester é o nome do HD na época. Então tá, gurizada. E espero todos vocês. Muito obrigado, Grison. Muito obrigado, Rafa. De nada, guys. Valeu, gurizada. Nós éramos felizes. É isso aí. Muito obrigado, Lanzoni. Por favor, suas últimas considerações. Mande beijos. Mexeu com você, mexeu comigo. Olha, Alex. Mandaram um abraço ao meu falecido computador Pentium 3 de 800 MHz, que até hoje está vivo, porém não é mais utilizado. Gurizada, um abraço, espero que vejam os links, fiquem curiosos, porque vale muito a pena conhecer esses jogos. Esperamos que os links estejam no post, né? Tem isso aí, vamos ver, né? Até o próximo podcast. Tchau.